Terra 2000 para morar essa pesada. Valeu. Charlie Mike India, voe pelo. Pelo da presente, Charlie Mike India. Prezado, descida para 4 mil pés no 09. Quatro horas, Zero Campinas. 397, taxi Índia, por temperatura 1895, negão 0119. Ok, 1011 pela Índia, ponto espera 18, confirma 2. 14, 1107. Confirmando a 1 no 8, spawn 95. 295, braço. Salvador, muito boa noite, boa noite, coach. Zero-Uno, fui, LF, cumprindo pouso baixado, gravando. Boa noite, Olimpo 01, livre pouso na 10, vento 090 graus, cono 29, altímetro no 09. Livre pouso para o Olimpo 01. Solo Salvador, Oceaner 6310. 6310, Recife, está autorizado, nível 350, via Peruísque 58, é com a pista no 0, curva esquerda, C da PUC, tração Caju, controle no 0.8, aciona 5414. Oceaner 6310, autorizado Recife, nível 350, via Peruísque 58, decola da 10, curva esquerda. Na terceira saída, Puca, transição Caju, controle 10.8 e o transponder 5414, Oceaner 6310. Tá correto, a parte push, 6310. Passaremos, obrigado. Salvador, Sofia, 3197. Negativo, copiamos agora, está pronto no ponto de espera. Ponto de espera, no 0. Frente para a passagem do P3, na final ali mantém no 0, 3197. Após a aeronave na final, ali mantém na final no 0, 3197. No novembro pousa na 7.35. Vento 090 com 10. Sete. Charlie Mike India, controle. Possível. Reduz a velocidade e informo que terá que fazer uma espera visual na rotatória devido ao tráfego com prioridade para pouso na 35 com o mesmo estimado de pouso. Tá iniciando a redução, Charlie Mike. Gol 604, vetoração para antecipar seu pouso, curva à direita para o 065. Para o localizador. P3, direita 065, até 2. No solo 125, livre à direita, solo 121, decimal 9. Doze letra. 04, com referências dessa 1700, ano 09. 1700, 04. Porta na Delta para cruzar da pista. O Charlie aqui de fazer a espera aqui 9 milhas afastada, 2510. Autorizado. É, te aguardar. T3197, decolador 27, controle 120, decimal 8, bom voo. Obrigado, 208. 97 na tampa, boa noite, cruzando 1200, pé na sua escuta. 3197, contato radar, subo 360. Gente, pode ler a letra da presente? Obrigado. Controle de Salvador, muito boa noite, 35219. 5218, voo Iduna, desça 2000 pés, ajuste no 09. Voando Duna, desça 2000, 5218. Salvador, é cruzando 90, já desloca. Sente, o Gol 604 inicia espera sobre Simbra. Firme, o 604? Inicia espera sobre Simbra. Ok, iniciando órbita sobre Simbra. Eco Zulu Novembro, chame a torre 11895. Torre 11895, grato, Marcelo, bom trabalho, boa noite. Salvador, Eco Zulu Novembro é... Já visual com o campo. Novembro, visual com Bainda Gol, próximo ao externo. Aqui. Gente, ajuste a aproximação para 35 para seguir como número 2 após o Bainda Gol. Recusou o Novembro, é parte na final. Só para informação, senhor, o controle mandou o Bainda Gol fazer uma espera sobre o Cibra. E o Recusou o Novembro prosseguir para a pose na 35. Ah, ok. Não tinha passado a informação ainda. Ok, Eco Novembro, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso, vento 090 graus, cono 2 nós, altímetro no 0 no 1. Continuando a aproximação, aguardar a autorização para pouso, vento 090. November, livre pouso no, na 35, vento 090 graus, cono 2 nós, altímetro no 09. Tem livre pouso na 35, vento 090. Oi, Salvador, Natal, informação X-Ray, altímetro no 011. Já temos aprovação do nível 370, o portão é o 01, pole position, aguarde cópia. Você escuta na pole position, 370, 3662, está pronto, está pronto. ...604, autorizado, se possível, abandonar a órbita para o procedimento. Reporte interceptado. Negativo. Está cortado. Já pode voar para a final, Charlie Mike India? Charlie Mike India, voe para a rotatória. E chame a torre caso haja necessidade de outro 360 ou 9895. 29, chamarei. Torre Salvador, Papa Romeu, Charlie Mike India. Charlie Mike India, ingresso na final no 7, a partir final de 3 milhas. Só na final do ano 7, apontar na final de 3 milhas do Charlie Mike India. Bember, Solos 3-1, confirma a parte 4. Gente, autorizado backtrack, a parte livrando. Zero 4, torre 198, decimal 95. 8900, obrigado. Certo. 3197, chame centro Recife, frequência 12545. 2545 Recife, tá 3197, boa noite. Boa noite. Pela esquerda, vou estar ingressando na final, o Charlie McKinney. 604, na escuta da torre. 604, final, baixar travado. 604, livre pouso na 10, vento 090 graus, cono 2 nós, altímetro 10, no 2. Livre pouso. começando na final do ano 7, o Charlie McKinney, baixado de checado. Charlie McKinney, livre pouso no ano 7, vento 090 graus, cono 2 nós, altímetro no 0, no 2. Pouso autorizado na ano 7, o Charlie McKinney. No 604, solo aos 35, livre à direita, solo 121, um, decimal 9. 119. Salvador com 604. Alfa Juliette, portão 03. Bom, quem para o 604? Autorizado táxi, Alfa Juliette, portão 03. Alfa Juliette para o 3, 604. Boa noite, Galeão, autorizado 360, pista 0, decola pista 10, curva direita, saída da Helder da Bridge, controle 120 decimal 8, aciona 5420. 360, Galeão, autorizado 10, eu vou até push call no 89. Aguarda a aeronave parquear no 03, após autorizado, puxa, contato. Aguarda a aeronave 03, torre 1895. 1855218. Tive frequência livre a estacionar. Torre Salvador, é o trip 5218, transfere. Agora, 2 milhas de dona. 5218, reporte marcador externo. Reportador externo 5218. Passando externo, baixado travado, 5218. 5218, livre pouso no 0, vento no 00, graus cono 29, altímetro no 0, no 2. Livre pouso, 5218. Fala Salvador, muito boa noite, altura 3858, autorização para Fortaleza, cliente da X-Way. 3858, autorizado Fortaleza 370 via Pesuru 19, né, cola pista no zero com a esquerda, seda MOM, direção frota, controle 120.8, aciona 5417. Autor 3858, está autorizado então para Fortaleza 370 via Pesuru 19, Bangu, toda direto a Bangu. Na Momo, Frot 370 nível 5497208, 3858. Alinhamento está correto, reporta push 3858. Reportará, 3858. Solos 4-3, livre à direita, solo 1-2-1, decimal 9. Solo 2-1, 9, graças. Salvador, 5218, livrou? 5218, Juliette, passe 3. Juliette, 3. para o táxi, o TAN 3662, o TAN 8147, ao Fernando, Fortaleza com 1230. Não copiei PUB, o 362. 147, já. Desculpa, não copiei. Primeiro, quarto, sétimo. 147, TAN 362, táxi índio, ponte para a torre, 1895, que nem 1902, com 1012, 118.314. Salvador, TAN 3662? 1-8-195. 1-8-195. 2, Salvador, TAN 3662, ponto 0-1-0-1. TAN 3662, a linha decola 1-0, vento 0-9-0 graus, cono 4 nas. A linha decola 1-0-3662. Estacionamento TAN 3858, tá no 02. TAN 3858, solicita pushback e acionamento no 02. TAN 3858, autorizado puxa, porta táxi. 58-1889 para pushback e acionamento, portão 5. Autorizado pushback e acionamento, agulha 889. Autorizado 889. Alô, chama 6310, pushback, acionamento 612. Autorizado, pushback, acionar, contato, 6310. Portará. Dois decolado aos 48, controle 120 decimal 8, bom voo. 208, boa. Sol em Buenas, o TAN 3662, cruza 1500 na saída Puca, transição de parte. Confirme, número 370-3662. Senhor, autorizaria Jamo para o 3662, por gentileza? Autorizado. Obrigado. nave 212, chegada no ar e desça para 2000 pés, 1012. 2012, 9212, tá? Autorizado. Autorizado. E aí, manda pro ETAP, 9212. Para o táxi, 5 Nova Bosa, 4 horas, Natal. 5 Nova Bosa, táxi via Índia, seguindo o Airbus Latam, ponte para 2895, legal, 9012, 6310. Índia seguindo o Airbus Latam, 6310. Conta, senhora. Para o táxi UTA 3858, está com 149 a bordo, alternando João Pessoa, 5 horas. 3858, Índia, ponte para 2895, negal 9012. Índia, 1012, 1895, obrigado, boa noite. Polícia 3662, pequeno desvio à esquerda na proa 055, cavaleiro. Sente autorizado, 3662. 055, desvio à esquerda, autorizado, 3662. 889. Já pode ficar 389. Chama o centro Recife, 2685. Ou 2685, Recife, tá 3662, uma boa, graças, senhor. Daniari, decolaram no zero, vento 090 graus, 039. Ali, decolaram no zero, 3258. Salvador, muito boa noite, aqui, 5296. Confirma, velho. 5296, da Cidade da Ian, que autorização Aracaju. 1296, Aracaju, 1190, autorizado, da Colapistro, 90, curva esquerda, sai da Puga, pressão Caju, controle 120.8, aciona 5424. Autorizado, 1190, Aracaju, para o 5296. Recall da décima curva esquerda, saída Puca, Aracaju, 208 ao controle, o 424, olha, 5396. Volta para 12 Zero, Xerame 3190, ponto Tara, pronto. 3190, ali mantém 1-0. Ali mantém 1-0. Controle 1208. 308, boa. Controle Salvador, boa noite, tá 3850. 3-0, decolagem autorizado no 0, vento 0, 9, 0 graus, 1-3. Teve decolagem, chama 3-0. Boa noite, voo 1889. 1889, boa noite. Ali mantém pistão no 0 após a rolagem de tráfego da chanela. 1-0, voo 1889. Metrô 10, decolou 59, controle 1208. 208, obrigado, boa. Boa noite. 5591, voo e bom, se informe de onde descido. Descendo a descida de desço até o nível 050. Nossa, decolagem autorizado no 0. Autorizado, decolagem voo 1889. Doutor Salvador, chama 3-1-0. 3-1-0, contato radar, suba nível 350. Sobe 350, 3-1-0. Controle Salvador, então 3858. Proceda. Solicita curvar à direita para evitar uma formação no perfil da subida. Gente, desvios a critério, reporte no térmico. Reportará. Decolou 2301, controle 1208. Controle 1208, 1889. Sim. Cara. Salvador, 298, desça para 050, chegada a Mari. Ajuste no 0 no 2. Controle Gol 1889, boa noite. 1889, contato radar, suba nível 360. Sobe 360, Gol 1889. 427, o Gol 604. Tá correto, é ponto push, Gol 1904. Vai chamando. Tenha o nível 160, reporte término de desvio. Amém, agora, passar ao término, 3-1-3. Então 3858, quantas milhas você vai manter essa prova? Teria que ficar em 40 milhas. Gente, então o senhor não tem condições de voar à esquerda. Na proa norte, sim. Então vou ir na proa norte. Proa norte. Doi LS, igual no 9212. 9212, chama a torre 118, decimal 95. 2195, 9212. Oi, Salvador, boa 9212, boa noite. 9212, boa noite, chama no externo, baixado travado. Bora. Ciente 6313. Ok, é, se quiser que curte pra você, a gente pode voar direto dele. Gente, voa e duna. Poderia continuar a voar? Duna. Duna, né? Duna direto, tá complicado. Então 3858, o senhor vai manter a proa norte por até 100 milhas de Salvador ou liberação do centro Recife, devido tráfegos em aproximação neste setor. Gente, 100 milhas na proa norte, 3858. EV pausa no 09212. 858, chame agora o Centro Recife 12685. 3285, bom. Seja mantendo 2160-6303. 6303, desse mantenha 140. Obrigado. 6303, confirme indicado. É, 300 mais, né? Centro Recife não solicitou que o senhor disse para 250? Porque eu vou que aumentasse a velocidade, no caso. Centro Recife pediu que o senhor aumentasse a velocidade? Permitiu. Confirme a mensagem, 6313. É o 313, com a primeira operação, tinha sido aumentar a high speed na descida. Agora sim que eu estou recebendo do senhor a informação para reduzir a velocidade. Gente, por gentileza, reduza para a mínima limpa e vamos cobrar do centro tal solicitação que ele não cumpriu. Gente, reduzindo para a mínima limpa, 6313. mantenha 40, Sanamin 2-1-3. Prossiga para uma centena inicialmente, 6313. Uma centena. Roger, 4298-70080, 4298, desça para 2000, Voituna, reporte localizador. Luna, localizador, confirmando ajuste? 10-12. 4298, obrigado. Trip 5591, desça para 3000 pés, 10-12. 10-12. Chané 6310, chame centro Recife, frequência 12685. Centro Recife, 12685, Chané 6310, obrigado, boa noite. Bom, 889, chame centro Recife, 1251. Centro Recife, 1251-1889. Obrigado, minha garota. 9890, desça para o nível 050, chegada a Bonfe. Chané 6313, autorizado 4000 pés, ajuste 1012. Eu com 1012, ajuste 6313. M6313, autorizado pelo... Ativo, autorizado pelo... Poxa, 6313, descendo para 4000, confirma. M5591, autorizado 2000 pés. Utilizado o azul 4298. 4298, torre 10895. Não, você pegava a noite. Trip 5591, intercepta por meus próprios. Afirmativo, comente lá. Gente, reduza para 180 nós, tráfego que o precede, está 2 milhas do marcador externo. Ok, reduzindo para 180 nós, né? Posso, 4298. Autorizado Duna, reporte localizador. Para 2000, autorizado Duna, autorizado localizador. Autorizado. Obrigado. Puxa, bem estacionamento. 12 no metro, autorizado. Puxa, portátil. Vou parar com 12 no metro. Dono 604, pronto para o táxi. 29 a bordo, alternando. Autorizado táxi Índio, ponto imperador 1895, negal 9012, por 1804. E 12, 1895 a vamos pegar a primeira direita, até amanhã. Rio 9810, via Bonfi, desce para 2 mil pés, ajuste no 0 no 2. Salvador, no 604, boa noite. Pronto no ponto de espera da 10. Sim, de no 604, inicialmente mantenha o ponto de espera da 10. Ok, mantenha. Torre 198, decimal 95. Autorizado? Afirmativo. Gente, pode estar com o azul curta final ali e manter no 0. Vamos alinhar e manter após o azul 604. Torre Salvador, 355, 91. 355, continua a aproximação, guarda autorização de pouso, tráfego da Gol ingressando para decolagem. 5591, copiou a torre. Estou seguindo na aproximação. Está com o trem baixo checado. Trip 5591. Sim. R3 complete a aproximação, torre 1895. 1895, muito obrigado por chamar minha 313. Com você. Obrigado, bom trabalho. Boa noite, 6313, descritando o localizador. 6313, boa noite. Número 2 na aproximação, guarda autorização de pouso. Guarda na autorização, 6313. Trip 5591, pouso autorizado 110, vento 090 graus, 121. E pouso, trip 5591. 5216, estacionado contra o táxi com 2 horas e 40 de autonomia. Perdão, 3 horas e 40 de autonomia, 71 no POB, alternando Maceió. Querido 71 no POB, taxi a Índia, ponte para Torres 895, legal no 092, 35126. E a Índia no ponto de espera, Torres 1895. A 298, atenta a TR, iniciando táxi para 3, na Gillette vai ter passagem ao mesmo, e após ingresso, portão 03. Ok, táxi para 03, na Gillette 03, táxi para 03. Boa cidade, voada presente direto Momo, voo no 604. Confirme para o voo no 604. Voada presente Momo. Autorizado, Momo, voo no 604. Muito obrigado. Reportando ao final, agora no 604. Ok, vai manter a proa 030. 50 milhas. Copiado. Mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 5216. 5216, após o tráfego da Chanel e curta final ali, mantenha o 0.